ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos juntos até às 14 horas com a sua participação sempre. Você pode enviar a sua pergunta aqui pra gente, né? E passaremos as perguntas para os nossos convidados, tá bom? Pelo 991248325 ou pelo 992042222. Antônio Cláudio recebendo aqui vários convidados na programação. Vou bater um papo hoje com o mestre de Hapkido e treinador de MMA, o Jeberson Vancini. Vou conversar hoje também com o vereador aqui de Guaranésia, Juninho Capoeira. Bato um papo daqui a pouquinho com a arquiteta Letícia Porto. E para começar o programa, essa edição de número 420, eu convidei, ele está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a vida dele e também sobre o trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros aqui em nossa região, Sargento Lemos, do 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Guaxupé. Sargento, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. Prazer estar recebendo o senhor aqui, viu, sargento? Antes da gente começar a falar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, que eu acho que deve trabalhar bastante na região, quero saber um pouquinho da vida do senhor. Por que ser bombeiro? Quem é o Sargento Lemos? Como é que é essa história, sargento? Bom, o Sargento Lemos é oriundo do município de Conceição do Pará, no interior aí das Minas Gerais, próximo a Pitangui. Aos 14 anos fui residir em Nova Serrana, onde confeccionei muito calçado, muito sapato. Trabalhou de sapateiro mesmo. Exatamente. E aos 20 anos, por ironia do destino, eu resolvi aí entrar para o Corpo de Bombeiros. Era uma profissão já que eu almejava, tinha um certo. Mas era um sonho de criança, isso ou não? É, mais ou menos isso por aí. É. A gente já gostava muito, já tinha na família bombeiros, né? Ah, tá. E então isso incentivou aí a minha entrada para o Corpo de Bombeiros no ano de 1995. Já faz 95, alguns dias. Bastante dias, né? É, alguns dias, né? Bom, é curioso da minha chegada ao Corpo de Bombeiros, porque aconteceu um acidente automobilístico na BR-262, onde uma pessoa ficou presa às ferragens e veio a morrer carbonizada. E eu fui ali assistir a atuação do Corpo de Bombeiros naquele local, conversei com uma pessoa, um soldado que hoje já não está mais entre nós, soldado Hudson, e eu gosto sempre de estar lembrando o nome dele. E ele me convidou a participar do Corpo de Bombeiros. Ele disse para mim que estava aberta as inscrições para o Corpo de Bombeiros, era uma terça-feira, e que as inscrições estavam abertas até na sexta. A situação na época financeira não era muito boa, tinha inscrição para pagar, a distância era longa, mas mesmo assim eu consegui fazer a inscrição para o Corpo de Bombeiros e fui aí presenteado, fui sorteado e consegui passar pela primeira vez em um concurso público estadual, um dos concursos mais concorridos que nós temos hoje, são os concursos públicos do estado. E naquela época era bem mais difícil do que agora, era um trabalho bem mais de conhecimento técnico do que de conhecimento mesmo gerais, né? Sim. E eu passei no Corpo de Bombeiros, fui para Belo Horizonte, onde me formei lá, trabalhei lá algum tempo e depois voltei para próximo da família. A única cidade que tinha quartel do Corpo de Bombeiros mais próximo era Divinópolis. Então eu fui residir em Divinópolis, trabalhei lá por quase 19 anos. Ficou muito tempo ali, então? Bastante tempo. Lá casei, conheci minha esposa, tenho 3 filhos. E aí decidimos vir para cá e eu fui convidado a vir para Guaxupé para implantar o Corpo de Bombeiros aqui na nossa região, devido a um histórico profissional. Então me convidaram a estar vindo para cá porque necessitava de um profissional, julgaram. Com experiência, né? Com gabarito. Assim me julgaram com competência e me pediram para vir para cá. Não conhecia a região, para mim foi um desafio muito grande. Lembro da primeira vez que aqui cheguei, trazendo um caminhão lotado de mercadorias, e eu vendo a cidade e me perguntando: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E hoje, graças a Deus, estou muito bem. Uma cidade muito hospitaleira, uma região muito boa. Sargento, mas voltando um pouquinho então no tempo aí, quando o soldado Hugo, né? Na época Hudson. Era o soldado Hudson, chamou o senhor. Pesou mais na balança a vontade realmente de ser bombeiro ou a questão financeira? Como você disse, estava Meio brava a coisa, a questão financeira também pesou naquela ocasião? Sim, não deixa de pesar, mas aí a vontade de ser bombeiro era maior, porque os desafios da época para ser bombeiro era muito complicado, era muito difícil ser bombeiro. Era, naquela época se cobrava muito, se exigia muito, era um trabalho muito, muito, muito exigente. Né? Para ser bombeiro tinha que fazer certos desafios que hoje às vezes eu paro, me pergunto se passa um filme na cabeça. Se eu for contar a minha história para vocês, eu já passei frio, eu já passei fome, eu já passei sede. Diversas coisas que se encontram ao longo dessa carreira que é muito difícil a gente relembrar. Eu já cheguei a passar fome com dinheiro no bolso. Não tinha onde comprar alimento. Né? Situação. Já passei sede porque não tinha água, bebi água de enxurrada. Já passei frio porque saía para ocorrência, já fiquei semanas atendendo ocorrência. Né? Me lembro de uma ocorrência de um descarrilhamento de um trem carregado de combustível. Nós ficamos 2 semanas no meio do mato e lá não chegava nada. Naquela época as condições eram precárias, o bombeiro não tinha helicóptero. Então assim, para atender aquela demanda ali de contaminação ambiental, de risco de incêndio, de explosão, outros carregamentos que tinham que passar naquela linha férrea, então foram 2 semanas ali de muito trabalho, sabe, em situações mesmo, dormindo ao relento, às vezes nem dormia, se cultivava, porque o efetivo era pouco. Então são situações assim, bastante triste para a época, mas hoje eu me sinto muito engrandecido por ter vivido. Porque, olhando para trás, valeu a pena então? Sem dúvida, sem dúvidas. E se a gente fosse resumir, ser bombeiro é isso que o senhor falou agora? É um sentimento que eu não consigo explicar. Ser bombeiro hoje é uma satisfação, sabe, que muito gostosa, muito boa. Poder olhar para trás e saber que eu cheguei aqui hoje, já estou próximo a uma aposentadoria, né, já tenho 22 anos de trabalho no Corpo de Bombeiros, mais alguns anos de INSS, se somar tudo, daqui 2 anos já posso pedir minha aposentadoria. Mas eu posso dizer para você que eu coloco a cabeça no travesseiro e olho para trás e falo, eu cumpri com a minha obrigação. O senhor pensa nisso, na aposentadoria daqui 2 anos? Olha, é necessário. O corpo hoje já não é mais, né? Apesar da forma física ser boa, mas sair com 43 amanhã. Mas amanhã? Parabéns então, desde já, sargento. Parabéns. Obrigado. Legal. Então, assim, é necessário sim, né? Até porque a gente não sabe. Mas é uma cidade tranquila, sargento Lemos. Aqui nossa região é tranquila, é de paz. Não temos descarrilhamento de trem, sargento. Aqui é uma cidade muito tranquila, mas para a sociedade que pensa que é tranquila, eu trouxe aqui alguns dados para você. Não é tão tranquilo assim? Para você ter certeza que não é tão tranquilo. Nós fechamos agora, às 6 horas da manhã, o nosso balanço de ocorrência, que eu pedi para trazer para cá, com 1.492 ocorrências atendidas no ano de 2017, até às 6 horas da manhã de hoje. É um índice muito alto de ocorrência. Nós somos apenas 27 bombeiros para estar atendendo essa demanda. E essas 1.492 ocorrências atendidas até às 6 horas da manhã de hoje, nas mais variadas espécies, mais variados tipos. Ocorrências. Quase 10 por dia, né? Então, por aí, mais ou menos. Coisa. Mas aí, o que hoje o Corpo de Bombeiros ele atende? Vamos imaginar agora um ouvinte está lá. Quando é que esse ouvinte ele liga para o Corpo de Bombeiros? Quando ele liga realmente para o 193? Em que ocasião que ele faz essa ligação? Antes de responder a sua pergunta, temos que entender que o bombeiro tem uma missão constitucional. Está previsto lá na lei do Estado de Minas Gerais que cabe ao Corpo de Bombeiros as ações de prevenção contra incêndio e pânico, de socorro, de salvamento e de atendimento pré-hospitalar, além das ações de defesa civil. Isso é competência legal do Corpo de Bombeiros. Certo. Se a gente for colocar isso, esmiuçar essa questão, o que seria? Resumindo, o bombeiro hoje faz tudo. Só que nem tudo é competência do Corpo de Bombeiros. Entendeu? Tem muitas coisas que a gente poderia fazer, só que não é competência nossa, por força de lei. Né? Hoje nós somos acionados para as mais variadas tipos de ocorrência. E não deveria ser. Então compete legalmente ao Corpo de Bombeiros qualquer ocorrência envolvendo incêndio. Se qualquer você coisa que está relacionado a fogo, envolve o Corpo de Bombeiros. São ações de socorro que nós devemos prestar. Né? Ações de salvamento. Pessoas em risco de vida ou correndo qualquer tipo de risco, animais correndo risco. Então, a vida, seja ela qual for, se ela estiver ameaçada, é uma ação do Corpo de Bombeiros. Né? Ações de prevenção contra incêndio, que é as vistorias que nós fazemos, os projetos que nós analisamos, isso é único e exclusivamente cabível ao Corpo de Bombeiros, né? E as ações de defesa civil. Defesa civil são inúmeras as coisas. É uma tempestade que caiu, é uma inundação, árvores que caem, estradas, pontes. Então, isso tudo compete ao Corpo de Bombeiros. É isso. Né? Então, e as ações de atendimento pré-hospitalar. Bom, agora, essas ações de atendimento pré-hospitalar, elas se dividem em duas vertentes, em urgência e emergência. E há uma diferença imensa entre urgência e emergência. E, às vezes, a sociedade não consegue diferenciar. Urgência é uma coisa, uma pessoa que está passando mal. Mas, às vezes, essa pessoa ela está passando mal porque ontem ela teve um problema qualquer e hoje ela está passando mal. Então, isso é uma urgência, ela está passando mal agora. Tá. Isso talvez não cabe ao Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque a ação dele não foi de emergência. Nós atendemos ações de emergência. Então, é aquela que acaba de acontecer. Exatamente. Acabou de acontecer e alguém está precisando de socorro, então chama o Corpo de Bombeiros, porque isso é uma ação imediata. Nós estamos para prestar o atendimento imediato. Então, aquela pessoa que, porventura, uma pessoa já acamada, que está passando mal, nós até atendemos por ações de defesa civil, mas não é competência legal. Aí já para é isso existe o SAMU, os serviços do PRF, né, da saúde do município. Então, essas são ações, é uma parturiente, em qualquer momento ela pode estar. Mas um parto, por exemplo, que é complicado, não era para nascer hoje, começou a nascer, na situação está meio complicada. Sim, nós atendemos, que é uma coisa emergência que fugiu do controle. Isso acontece muito, Sérgio? Diário. Diário? Quase diário. Hoje, quantas cidades o Corpo de Bombeiros atende? São 7 municípios. 7. É Arceburgo, Guaranésia, Guaxupé, São Pedro da União, Muzambinho e Nova Resende. Essa é a nossa área de atuação. Tá, Juruáia está incluída. Juruáia também. Juruáia está incluída. Juruáia. Eu estou pensando em Juruáia porque Juruáia é um polo de lingerie. Sim. Né? Tecidos, confecções, Guaranésia também não foge muito disso. Essas duas cidades acabam tendo um olhar diferenciado do Corpo de Bombeiros? Não, é não diferenciado. É. Nos preocupa. É, mas mais preocupante. É, mais preocupante. Por quê? Porque são cidades que estão em franco desenvolvimento. Então, se faz necessário, apesar que a lei determina que se haja um código de postura do município com cidades a partir de 20 mil habitantes, para que determine o tipo de construção, as formas de construção, isso a lei federal determina. Então, essas cidades, por ser cidades inferiores a 20 mil habitantes, ela não possui esse código de postura do município para a construção. E, às vezes, as cidades esquecem de observar as leis estaduais. É interessante porque nós estamos divididos em 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal. E o município tem a responsabilidade de fiscalizar o que é do município. O Estado fiscaliza aquilo que é de competência do Estado. E a União da mesma forma. O Corpo de Bombeiros é um órgão estadual. Então, ele cumpre aquilo que é norma do Estado. Né? E o município não tem a obrigação de exigir também aquilo que é norma do Estado. E é competência do Estado em fiscalizar. Então, essa parte de prevenção contra incêndio... eles não falam a mesma língua. Não falamos. Nós esbarramos em muitas coisas aqui. O município, por exemplo... vamos dar um exemplo, vamos falar agora de Guaxupé. Nós conseguimos junto à prefeitura de Guaxupé e eles não expedam nenhum tipo de alvará para funcionamento sem a pessoa estar devidamente legalizada junto ao Corpo de Bombeiros, junto às leis do Estado. Sem o laudo lá do Corpo de Bombeiros. Então não se abre nenhum tipo de comércio, não se dá alvará mais para funcionamento se não estar kit junto à lei do Estado, que é a lei de prevenção contra incêndio. Só em Guaxupé. Nós conseguimos, mas estamos trabalhando junto à AMOG para tentar conscientizar os municípios da AMOG para que se faça o mesmo. Por que isso? Porque dessa forma nós obrigamos ao cidadão, ao empresário, a procurar o órgão para legalizar as suas construções, as suas edificações, né? E lembrando bem, deixar bem claro que isso aí já está escrito no Código de Defesa do Consumidor, que toda pessoa que adentra ao seu comércio, ela tem direito à segurança. Sim. Isso é um direito dela, né? E às vezes você não está preparado para oferecer essa segurança. Então, o que o Corpo de Bombeiros faz é simplesmente conferir se você está dando essa segurança ao cidadão que vem adentro. Ao consumidor ali. Seja ele quem for, né? Então, a gente está trabalhando aí para quê? Para que esses demais municípios procurem o Corpo de Bombeiros para legalizar. Por que isso? Porque senão eu tenho que fiscalizar. E quando eu fiscalizo, eu só não fiscalizo e oriento, eu penalizo. Isso que você chegou no ponto. Eu não quero penalizar. É, no ponto fundamental. Mas dificilmente um político vai buscar uma lei dessa porque é prejudicial politicamente para ele no futuro. Perda de votos. Depende do ângulo que a gente olha. Porque se você olhar por um lado que tem um custo financeiro, talvez sim. Mas se acontecer uma tragédia no município desse, a perca é muito maior. Sim, evidente. Não tem nem como. De vida não e tem. Nós não podemos nem mensurar quantidade de vida. Uma vida para nós é muito importante. É, claro. Né? Muito importante. Então, se uma pessoa perder a sua vida em deficiência de um sistema preventivo que não foi atendido porque o município, porque o responsável não procurou, isso é muito pior politicamente do que você ter cumprido com as normas. Aí o município às vezes nos fala assim, mas isso é competência do Estado, então eu que fiscalizo. Tá, nós estamos fiscalizando. Só que quando nós fiscalizamos, nós chegamos, advertimos e damos 60 dias para a pessoa legalizar. Se adaptar. E 60 dias talvez seja muito pouco, dependendo do tipo de edificação. É. E após 60 dias, por força de lei, eu sou obrigado a emitir uma multa. Essa multa não é barata. Então você está penalizando a pessoa duas vezes. Então se ela nos procurar com antecedência, nós não temos o trabalho de adverti-la, de notificá-la, de multá-la. Ela nos procura e enquanto aquele processo que às vezes leva 2, 3, 6 meses para ser legalizado, ela está isenta dessa fiscalização, porque ela está procurando resolver o seu problema junto ao Estado. Né? Então, isso é mais interessante do que algum dia o Corpo de Bombeiros chegar e falar, viemos fazer uma fiscalização, você não está dentro das normas do Estado, você não está atendendo a Lei 14.130, e a partir de agora você será notificado, terá 60 dias, e após 60 dias, multado, e demais sanções. É isso que eu ia perguntar. Além de multa, corre o risco também de ter o comércio, a empresa fechada. Exatamente. Se nós não caracterizarmos risco iminente, Antônio Cláudio, existe o risco iminente e o risco potencial. Qualquer edificação oferece risco potencial. Sim. É um incidente que você pode mensurar, mas não sabe quando ele pode acontecer. E o iminente é aquele que está visível, que acabará de acontecer. Basta uma boa olhada, você vê, opa, isso aqui está errado. Então, quando nós conseguimos detectar o risco iminente, esse estabelecimento ele é interditado imediatamente. Não tem discussão. Não tem prazo, não tem nada. Está interditado, lacramos as portas, fechamos tudo com lacres, tiramos tudo dali para que não se exerça nenhum tipo de atividade ali, até que se regularize junto às normas do Estado de Minas Gerais. E quando nós detectamos um risco potencial, nós notificamos, damos um prazo, já exigimos a correção imediata de alguns itens que tem que ser corrigido e damos esse prazo. Esse prazo inicial é de 60 dias. Passados 60 dias, essa edificação está passiva à multa, se ela não procurar ou não regularizar o seu problema. Depois, ela não regularizando após esses 60 dias, ela é multada e tem mais 30 dias para regularizar a sua edificação. Ainda ela não regularizando, nós aplicamos a multa em dobro e damos mais 30 dias. Então, totalizando 120 dias para que ela regularize. E nesse intervalo, essa multa se tornou em 3 multas. Sim. Né? Valores delas não são baixos e vai para a dívida ativa. Ela é feita no CPF ou no CNPJ da empresa e fica na dívida ativa. Então você não consegue fazer pagar, nada. Né? Algum dia você vai ter que pagar isso aí, o Estado vai te cobrar. Se você não fizer isso, aí sim nós pedimos a interdição imediata do estabelecimento por você não cumprir com a Lei 14.130. E olha o interessante: a Lei 14.130 ela é de 2001. Então não há por que se falar. Só agora o Corpo de Bombeiros está cobrando. Está cobrando agora porque o Estado se faz presente na região agora, mas a lei é de 2001. Então, todos os estabelecimentos já deveriam, pelo menos, estar se preocupando atento, com isso, que um dia ele teria que regularizar isso daí. Né? Foi difícil essa chegada do Corpo de Bombeiros aqui na região por a gente não ter esse tipo de atenção, não ter quem fiscalizasse esses estabelecimentos? Qual foi a primeira impressão, esse primeiro contato do senhor em particular com esses empresários, com esses comerciantes, com os organizadores de eventos, por exemplo, né? Que há uma fiscalização também? Sim. Olha, o primeiro contato e até hoje ele tem sido um pouco áspero. Porque nós chegamos com um posicionamento, a lei tem que ser cumprida. O meu posicionamento enquanto fiscal do Estado de cumprir aquilo que a lei determina. Nós cumprimos na íntegra, Eu costumo dizer para as pessoas que a segurança não se negocia, né? Deixar bem claro que o Corpo de Bombeiros, ele é um cumpridor de lei, ele não cria lei. Ele simplesmente cumpre e faz cumprir. Está escrito ali, né? Nós não fizemos nenhuma lei. A lei é do Estado. Quem aprovou essa lei foram os deputados. Foram eleitos por nós. Que foram eleitos por nós e que simplesmente falaram para o bombeiro: está aqui, cumpra-se. Né? E quando eu não cumpro a lei, estou me comprometendo e posso até cometer um crime chamado um crime de prevaricação. Aí quem será punido sou eu por deixar de observar as normas regulamentares. Então nós temos aqui na nossa região, talvez as pessoas estejam estranhando, falando que a lei é muito rigorosa. A lei não é muito rigorosa, a lei diz que é o mínimo necessário para que se tenha prevenção, é o mínimo. E se o mínimo que o Estado exige está sendo interpretado como muito rigor, imagine em algumas edificações especiais, que tem que se exigir mais do que o mínimo. Então, ele se torna mais rigoroso ainda. O que nós enfrentamos é que era uma região, a nossa região, uma região diferente das demais. Nós somos uma região voltada para a produção de café. Aqui só se fala em café. Aqui só se produz café. Né? Então, o foco principal é a produção cafeeira. Sempre foi, né? Essa área rural, né? Essa área aqui. Então, quando nós entramos direto numa seara onde o café hoje possui um potencial calorífico muito alto, né? Então, cada quilo de café, nós temos 19 megajoules de caloria de café em grão, café em coco, devido ao óleo que produz. Então, isso é um índice altíssimo de calor. Então, requer medidas preventivas maiores, né? Então a sociedade se assusta com isso, mas não é esse bicho de sete cabeças. O que está faltando, infelizmente, dizer aqui, é profissionais devidamente habilitados, capacitados para executar os projetos de prevenção. Nós estamos esbarrando muito mais, infelizmente, na falta de habilidade desses profissionais que elaboram, porque não é o Corpo de Bombeiros que elabora. O Corpo de Bombeiros simplesmente verifica se aquele projeto de prevenção foi executado de forma correta. E quem elabora esses projetos de prevenção são os engenheiros. Qualquer engenheiro civil, elétrico e mecânico está habilitado. Os demais engenheiros deverão possuir em seu currículo segurança do trabalho, se eles terem a especialização de segurança do trabalho para poder elaborar projetos de prevenção. Então eles elaboram, só que eles estão acostumados com cálculos, com matemática. E a lei de prevenção é muito mais jurídica do que matemática. Tá. Aí onde é essa grande diferença? E ele não, talvez, até por falta de experiência e pelo pouco tempo, né, que os bombeiros estejam aqui na nossa região, cria esse impasse. É esse impasse, né? Talvez ele acaba ressaltando pro sargento mesmo, falando que o sargento mesmo está cobrando, mas não é o sargento. E quando as pessoas falam, sargento, sargento Lemos, sargento Dias, né? Os bombeiros de Gospé são muito rigorosos. Isso o senhor encara como uma crítica ou como um elogio? Como elogio. É elogio. Nossa, pra mim isso é muito quando feliz. Alguém fala, nossa, Deus me livre daqueles bombeiros de Gospé. Fico feliz porque eu estou cumprindo com a minha obrigação. Estou fazendo cumprir a lei. Nós estamos passando por uma lavagem no país. Um país onde a corrupção se implantou, onde se instalou as mazelas no país. Né? Então, quando as pessoas falam que nós estamos cumprindo com a lei, que nós somos extremamente rigorosos, isso para mim me engrandece, porque eu estou cumprindo com o meu papel, a lei, a gente está fazendo cumprir a lei, isso é muito importante para uma sociedade. Nós precisamos de exemplo, de bons exemplos. Né? Então, eu me encaro isso como elogio, é o que eu quero deixar para os meus filhos. Às vezes as pessoas falam que eu sou até sem educação, arrogante. Não, eu falo a verdade. Eu não tenho. É difícil a gente ouvir a verdade, né? As pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Isso, né? E quando eu digo a verdade, às vezes as pessoas interpretam: poxa, mas ele falou isso para mim. Mas é a verdade. Né? E eu não vou medir as palavras para dizer para você que tem pessoas que fazem um rodeio danado para dizer algo para você. Não, eu sou bastante direto ao assunto, porque eu prefiro ser assim. Porque a gente interpreta da forma que, olha, não pode, por isso, pronto, e acabou, pronto. Não tem discussão. E não fui eu que escrevi, tá na lei, tá aqui, ó. Sargento, ouvinte aqui mandando mensagem. Bom dia, Tony Cláudio. Nós aqui da equipe Anjos da Vida de Guaxupé gostaríamos de parabenizar o Sargento Lemos e a toda a corporação do Corpo de Bombeiros pelo excelente trabalho desempenhado em nossa cidade e em toda a região. Um trabalho transparente, com muito respeito e com muito profissionalismo. Abraços, Tuane e Carla. Tá bom? Obrigado pelo reconhecimento. Vamos fazer um intervalo comercial e eu volto já já dando sequência nesse bate-papo com o Sargento Lemos do 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Guaxupé. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, primeira entrevista de hoje com o Sargento Lemos, do 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Guaxupé. Sargento Lemos, um dos grandes momentos que a gente teve na história, pelo menos assim, na minha visão, foi aquele acidente, né, aquele incêndio que vitimou muitas pessoas, centenas de pessoas lá na Boate Kiss, né, aquilo lá mudou, a partir dali a história dos bombeiros passou a ser outra, Sargento. Houve essa mudança ou o senhor não continua do mesmo jeito? Bom, a mudança ela não começou na Boate Kiss. Ela começou naquele incidente que nós tivemos com o Canecão Mineiro, em Belo Horizonte, onde morreram 6 pessoas. Só modificou a quantidade de vítimas, mas o acidente foi praticamente da mesma forma. Ali foi o marco. Ali, até então, se havia leis de prevenção municipais. E nem todos os municípios tinham a sua lei. Então, se adequava, se usava a lei de Belo Horizonte. A lei 2060 do município de Belo Horizonte. E talvez a lei 2060 do município de Belo Horizonte não se aplicavam às demais cidades do município, porque cada município tem a sua característica. Né? E a lei foi criada para Belo Horizonte, uma cidade verticalizada, de um trânsito, de um movimento, né, de uma infraestrutura totalmente diferenciada das demais regiões. Com o incidente do Canecão Mineiro, houve-se a necessidade de criar a lei estadual, que foi a Lei 14.130 de 2001, né? Que ela hoje é aplicada no estado de Minas Gerais. Essa lei, ela tirou por base a lei do estado do Paraná. Então, os dois estados que possuem lei estaduais, que na época possuíam, era Minas Gerais e Paraná. E o Paraná. E o Paraná era considerado uma das leis mais rigorosas, né? Lógico que, a partir daí, outros estados criaram as leis estaduais, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e por aí afora, os demais estados. Ainda tem alguns estados que não possuem leis estaduais. O lado do norte, principalmente, nós não temos leis estaduais. E a nossa lei, ela não sofreu mudança desde 2001. Houve-se mudança no decreto que regulamenta essa lei. Né? Então, na regulamentação, o decreto passou por diversas modificações. E lógico que, após a Boate Kiss, se fez a segunda modificação no decreto, onde se voltou os olhares para os locais de reunião de público. A fiscalização passou a ser maior. Sem dúvida. Porque o que a gente viu de boates sendo fechadas, casas de eventos. Até na época, o Ministério Público Estadual houve uma ação e determinou o Corpo de Bombeiros que levantasse toda. Já havia-se a fiscalização. O grande problema é os locais onde essas concentrações de público são montadas. São edificações velhas, são edificações que às vezes não se consegue adaptar para um sistema preventivo, que hoje o sistema preventivo é meio moderno, e elas não foram criadas para atender aquele tipo. Isso é um problema que eu encontro hoje, por exemplo. Nós temos aqui hoje na nossa região uma residência, foi confeccionada para ser uma residência. Ela tem todas as qualidades para ser uma residência. De repente você abre uma porta e transforma aquilo num consultório odontológico. Então, se muda todo o sistema preventivo. Eu tenho ali um equipamento de raio-x e as paredes têm que ter uma pintura diferenciada para não vazar radioatividade. Então se muda toda a estrutura. Eu tenho ali a recepção de pessoas, então as portas têm que ser diferenciadas. Eu tenho que ter acesso a pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, assim, eu tenho que olhar uma série de outras coisas. Então não é simplesmente, às vezes a pessoa fala, mas vai uma casa, ela mudou a atividade dela. Então ela tem que ser adaptada. Ela não é mais uma casa. Não, né? É mais uma casa. Agora é um comércio. Seja ele voltado para a atividade que for, mas é uma atividade comercial que ali se desenvolve, né? Ou industrial, daí por diante. Então tem que ser feita diversas modificações naquela estrutura para atender a norma, de acordo com o tipo de ocupação que você pretende dar àquela edificação. Né? Aí a gente tem um clube aqui em Guaranésia, sargento, que ficou fechado lá 2 anos, sargento. Vocês não podiam dar uma olhadinha com o maior carinho para liberar o nosso clube aqui, sargento? É um clube que não vai tanta gente, sargento. Como é que está a situação do nosso clube recreativo e esportivo aqui de Guaranésia? Porque eu conversei com o presidente, o Carlão Pitonda, acho que há 2 semanas atrás, e estava esperando a vinda dos bombeiros aqui para ver se estava tudo regular, para realmente ter o alvará e poder fazermos bailes, os grandes bailes aqui do clube. Como é que está lá, sargento? O Carlos Pitondo agora é quase um funcionário do Corpo de Bombeiros. Tá quase. Ele está morando mais lá no quartel do Corpo de Bombeiros do que aqui em Guaranésia. Mandar um abraço para ele, são pessoas aqui da nossa. Ouvindo a gente. A nossa região, né? Eu estava falando para você recente, eu fiz excelentes amizades aqui na nossa região. Aqui em Guaranésia, excelentes profissionais, nós temos aqui os engenheiros, funcionários públicos, né? Que trabalham aqui, que a gente tem um contato direto com eles, né? E a gente brinca muito, profissionais de muito, muito respeito. E o Clube de Guaranésia? O Clube de Guaranésia é uma novela que, graças a Deus, está chegando ao fim. Tá chegando ao fim? Tá chegando ao fim, graças a Deus. Né? Vai ser liberado, Sérgio? Vai. Oh, que Deus bom. Na realidade, já foi liberado. Tá faltando muito pouco. Tá faltando simplesmente a caixa econômica que funciona nas dependências do clube, a regulamentar lá uma pequena parte que ela precisa. Eu creio que essa semana, conforme a gerência da Caixa nos propôs lá, ela está nos entregando uma documentação regulamentando a Caixa. Nós passamos sim a liberação definitiva do clube, que já está concluído, já foi liberado. Fizemos a vistoria essa semana, muito pouca coisa restava para ser modificado, mas aí a presidência já de imediato já começou a modificar. E eu creio que aí, muito em breve, o clube está lá sim, com o alvará no AVCB do Corpo de Bombeiros, o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, afixado nas dependências lá para ser usufruído lá da melhor forma possível. Que notícia boa. Parabenizar aí a organização, os diretores do clube, que correram atrás. Foi um trabalho árduo. Sim. É aquilo que eu disse, era uma edificação antiga, é muito antiga. Falar, é algo, eu não sei quanto tempo. O clube tem 100 anos, mas a construção ali eu não sei quanto tempo, mas vai de 50 anos. Está beirando aí. Acho que está beirando aí também os 100 anos. Então. Né? Até houve um questionamento na época, porque se era ou não tombado pelo patrimônio, é uma situação bem complicada. Mas estamos chegando ao fim, graças a Deus. Parabenizar toda a equipe aí pelo trabalho, pela paciência, por ter feito cumprir com as normas aí para oferecer segurança aos municípios aqui de Guaranésia, né? E dizer para vocês que a sociedade agora está segura, pode frequentar lá com segurança, porque foi vistoriado, está dentro das normas, né? E nós esperamos aí que tenha só sucesso lá dentro. Elton Noronha, bom dia, Antônio Cláudio. Por favor, pergunte aí para o Sargento Lemos se o bombeiro civil deveria ser mais valorizado, assim como o militar. Qual a opinião dele e o que falta na formação dos bombeiros civis? Um grande abraço para o Elton Noronha. Bom, a lei bombeiro civil é complicado até a gente falar. Existe uma lei, a lei 11.901, que regulamenta a profissão bombeiro civil. Nós percebemos aqui na nossa região que há uma desvirtuação da profissão bombeiro civil. Bombeiro civil é aquele cara que possui um curso e que exerce a atividade de bombeiro civil dentro de uma empresa. Ele é bombeiro civil lá dentro daquela empresa, né? Então ele tem que ter registro em carteira enquanto bombeiro civil. Fazer um curso, ter um certificado, não me dá o direito de dizer que eu sou bombeiro civil, né? Porque não, ele não exerce a atividade de bombeiro civil. Por exemplo, eu tenho carteira E, atividade remunerada, e a minha profissão é bombeiro militar. Quer dizer, eu possuo um curso, uma habilidade, mas não exerço a atividade. Então nós temos que diferenciar isso primeiramente, né? Então, se nós formos falar de bombeiro civil na nossa região, aqui nós não temos bombeiro civil, até onde eu tenho conhecimento. Nós não temos nenhuma empresa que contrata o profissional bombeiro civil. Gostarias muito que isso acontecesse, porque isso diminuiria muito o índice de incidentes dentro das empresas, né? E essas pessoas estariam ali exercendo a sua atividade com determinação, com afinco, tendo valorizado. O que a gente tem, então? Olha, tem muita gente que se diz bombeiro civil. não são. Infelizmente, por força de lei, não são bombeiros civis, porque eles não exercem atividade. Então, pessoas que se vestem uniforme, se saem para a rua dizendo bombeiro civil, é até um pouco, está aí às margens da lei, né? Não deveriam, mas acabam fazendo essa atividade. Então, o bombeiro civil, ele foi criado para exercer atividade dentro de uma empresa. Tem que ser valorizado, deve ser valorizado, mas também tem que ser treinado por pessoas responsáveis, competentes, dentro da legalidade, dentro das normas, porque nós temos observado hoje, infelizmente, empresas que ministram cursos para bombeiro civil, que não se tem o compromisso de levar conhecimento, simplesmente querem arrecadar. São empresas que a lei facilita isso. Eles chegam em determinada cidade, casos que está acontecendo aqui na nossa região, nós já denunciamos isso ao Ministério Público, aos órgãos competentes. Eles chegam uma vez por mês, não cumpre com a carga horária necessária, não obedece às normas regulamentares para a formação de um bombeiro civil. Então, isso é preocupante, nos deixa um pouco apreensivo. Às vezes a gente depara com um bombeiro civil querendo prestar atendimento pré-hospitalar, é serviço médico, isso é exercício ilegal de profissão, nós não podemos permitir isso, não podemos aceitar isso, porque não são pessoas que estão preparadas para prestar atendimento hospitalar, porque é um serviço médico, né? E acaba às vezes aí oferecendo ou deixando a desejar no atendimento e colocando em risco a vida de pessoas, a saúde de pessoas, devido a essa má formação. A formação bombeiro civil é extremamente importante, tem que ser valorizada, mas também tem que ser aplicado dentro daquilo que a lei me permite, dentro daquilo que a lei me cabe, que é o bombeiro dentro das empresas. Com seriedade, né? Matheus, o corpo de bombeiros são subordinados à PM militar ou são coisas distintas, separadas? E aí, sargento? É uma história interessante, né? Nós associamos militarismo a uma coisa só. Bom, o bombeiro já pertenceu à polícia militar até o ano de 97. Em 97 houve-se a separação do corpo de bombeiros da polícia militar. 20 anos. Então nós somos uma instituição autônoma militar, porque somos subordinados ao Exército Brasileiro. Então nós somos forças auxiliares do Exército Brasileiro com determinações estaduais específicas para a função bombeiro militar. Então nós não temos nada além de uma parceria, de uma admiração, mas administrativamente nós não estamos ligados à polícia militar. Nós somos órgão autônomo, independente, da mesma forma que a Polícia Militar é uma autarquia, o IEF ou um braço do Estado. Está aí a resposta para o Matheus. Bom dia, Antônio Cláudio, aqui é o Gilmar. Gostaria de perguntar ao sargento se uma pessoa com antecedentes criminais pode exercer essa função ou não requer uma variação de antecedentes para efetuar o curso. Olha, se você tiver sido transitado e julgado na sua sentença e pago por isso, não tem problema mais, você pagou, já respondeu por isso. Agora, se você ainda está em um processo de avaliação, de julgamento dessa parte aí, você ainda tem antecedentes criminais, é lógico que é feita uma avaliação e a instituição não aceita. Não aceita? Não aceita. O novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que é o coronel Cláudio Roberto de Souza. Isso. Certo, né? Ele disse em sua posse, foi recente agora, né? Isso, final isso. De junho, mês de isso. Junho. Que um dos principais desafios é aproximar os bombeiros da sociedade. Isso já não existe, sargento? Pelo menos aqui na nossa região, ou tem esse distanciamento? O pessoal às vezes fica um pouco receio do Corpo de Bombeiros, né? Principalmente por parte dessa parte de fiscalização, que a gente falou existe um certo receio. Mas o Corpo de Bombeiros é uma instituição pública de maior credibilidade do país, né? Nós temos 96% de aceitação junto à sociedade, né? Às vezes essa aproximação que ele fala, talvez é porque nós ficamos no regime aquartelado. Nós não vamos para a rua como a polícia militar está ali no Bom Dia, né, então no cara a cara. Seria ações fora do quartel. Exatamente. Ir mais para a rua, estar presente em locais públicos, mostrar para a sociedade que nós estamos ali, ocupar aquele espaço na sociedade, né? Porque a diferença, essa distância entre pessoas, a gente não vê isso. Falta isso. Ações voltadas mais para o cotidiano, juntamente com a sociedade. Tem uma operação, se eu não estiver enganado, Alerta Vermelho, eu acho, isso, em Belo Horizonte, que é feita, que os bombeiros vão para as ruas, né? Isso. Portas de loja. Existe alguma ideia, algum projeto no futuro, de repente, isso acontecer aqui na região? Sim, vai acontecer aqui. Vai acontecer? Vai acontecer aqui, sim. É o que eu acabei de dizer para você no nosso bloco anterior. O Corpo de Bombeiros hoje está procurando, já está esperando a sociedade nos procurar para regularizar a sua edificação. E nós já temos uma demanda altíssima. A gente não, nós não estamos conseguindo atender aquilo que nos procura querendo regularizar. Isso é extremamente positivo, porque mostra que a sociedade tem o interesse em regularizar as suas edificações. Então, nós estamos dando esse tempo para que a sociedade nos procure, porque se eu for fiscalizar, a minha demanda de serviço vai triplicar. E eu não vou conseguir fazer frente a essa demanda. Então, nós estamos aguardando, já que está tendo essa boa receptividade da sociedade, ela está nos procurando, e nós vamos estar regularizando as edificações, né? De um passo contínuo, né, sem estar forçando. Tão logo essa demanda, essa procura comece a baixar, aí sim nós vamos fazer as operações aberta a vermelho, vamos começar a fiscalizar as edificações, aquelas que não estão regularizadas. Nós já fizemos essa etapa em alguns pontos, nós temos a meta de cada mês fiscalizar um tipo de comércio. Fiscalizamos agora no mês passado todo tipo de posto combustível. Isso, em Guaxupé apenas. Em Guaxupé, estamos agora indo para as nossas demais cidades, né? Para que os postos combustíveis regularizem a sua edificação por comercializar produtos perigosos, né? Então, nós estamos aí batendo em cima dos postos combustíveis. Muito em breve faremos com postos de revendas de gás. Nós temos uma revenda clandestina de gás imensa na nossa região. Pessoas que comercializam gás em lojas de tecido, venda, em boteco, em residências, né? Isso não pode. Isso é muito perigoso, extremamente perigoso. Coloca em risco a vida das pessoas da residência, das famílias e de toda a vizinhança. Então, nós tivemos um incidente lá em São Paulo, apenas um botijão de gás jogou um shopping no chão. Agora, você imagina você com 15, 20 botijões. Essa semana nós fizemos duas apreensões de gás clandestino, né, em residências, né, e é bom até deixar claro aqui que a multa da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, ela é milionária para quem comercializa gás ilegal. A menor multa é de R$50 mil. E pode chegar até R$1 milhão. E isso é a partir de denúncia, sargento? Foram denúncias anônimas que vocês chegaram até essas duas ocorrências? Não, uma delas foi uma denúncia que nós tivemos através do 181, e a outra dela nós passamos e vimos um descarregamento e resolvemos voltar para fiscalizar e coincidimos aí com o comércio ilegal de gás. Está sendo praticado na nossa região pessoas que pegam uma motinha, colocam aquele carrinho, ela compra dois botijão num depósito de gás, cadastra um número de telefone aí a pessoa, a dona de casa liga para aquele número, ele pega que já está na carrocinha, parada na porta da casa dele, ele vai lá e entrega. Isso não pode ser legal. Isso é comércio ilegal de gás. Só pode comercializar gás quem tem a sua empresa cadastrada como comércio de gás. Entendeu? Ele pode ter a motinha. Ele pode ter essa motinha? Não poderia. Ele não poderia também? Não, ele está comercializando gás ilegal. Quem pode comercializar é aquele depósito. O depósito então, tem que ter a moto dele para entregar. É isso que é a minha pergunta. O depósito agora, pode ter aí moto, entra, né? Um outro detalhe. Essa moto tem que ser uma moto adaptada para o transporte de produto perigoso. A pessoa que conduz essa moto tem que estar devidamente habilitada e possuir curso de condução de veículo de emergência. Né? Então tem todo um trâmite, tem que ser maior de 25 anos. Então tem toda uma regra para transportar produto perigoso. Não pode ser naquela moto com aquele botijão pendurado do lado, agora tem o carrinho. Sim. Tem que ser aquela carrocinha. Nós estamos trabalhando junto à Polícia Militar para que ela fiscalize, porque aí já é um trabalho de fiscalização de trânsito, fiscalize essas pessoas que estão transportando ilegalmente gás. Esse tem que ser um trabalho a longo prazo também, né? É um trabalho longo, nós temos muito trabalho na nossa região. Ontem, eu tenho um programa aqui diário, das 8 ao meio-dia, ontem no final do programa eu recebi uma ligação aqui que estaria tendo uma queimada próximo a um PSF aqui da cidade, do bairro Pássaro da Ilha, e que, com muita fumaça, inclusive afetando ali quem estava, o pessoal que estava esperando o atendimento médico ali no PSF. Aí me ligaram, Antônio Cláudio, por favor, avise a prefeitura municipal. Eu falei aqui no ar, ó pessoal, tem que dar, ter uma atenção especial lá no bairro Pássaro da Ilha. Me ligaram na prefeitura, falando, olha Antônio Cláudio, a gente não pode fazer nada, tem que ser os bombeiros. É isso mesmo? A gente tem que ligar para os bombeiros numa queimada desse tipo? Vamos diferenciar. Primeiro, quem cuida do município é o município. Sim. Então, o lote vago é responsabilidade do município. Né? Primeiro, do proprietário, que ele é obrigado a limpar o seu lote, ele não pode deixar, ele é obrigado a murar. E a lei diz que não se pode fazer a limpeza com luz de fogo. Isso é crime, crime ambiental, passível de prisão. É, eu costumo até brincar, mas é melhor você matar uma pessoa do que você cometer um crime ambiental. Porque o único crime que se tem punições severas hoje é o crime ambiental. Né? Então, limpeza de lote com luz de fogo é punida. Então, é um crime ambiental. Então, o primeiro passo é a prefeitura fiscalizar esses lotes que não estão sendo limpos. Né? E ela tem ferramentas para multá-los e até para tomar esse lote da pessoa que não está cuidando do seu lote, que é o que não mura. Isso está previsto lá no código do município, na lei municipal, né? Que é obrigatório. Então, esse primeiro passo é a prefeitura fiscalizar esses lotes que não estão sendo limpos. E as pessoas que moram do lado denunciar quem é o proprietário para que a prefeitura notifique dele a limpeza do lote e cobre as multas devidas ali e entre com o processo administrativo primeiramente, né? Bom, se colocou fogo no lote para limpeza e esse lote está devidamente cercado, não oferece risco, é só fumaça, quanto a fumaça o bombeiro não tem como fazer nada. Nós não podemos fazer nada quanto a essa fumaça. Nós eliminamos o risco que é um incêndio, né? Pode sim chamar o corpo de bombeiros, mas gostaria de esclarecer para vocês que nossa demanda é altíssima, nosso efetivo é muito pequeno e talvez a gente não consiga nessa época agora atender todos os chamados para incêndios em lote vago, né? Mas pode acionar muito. Demais, muito. Nossa, temos uma média hoje de 8 ou 10 chamados para lote vago e na maioria das vezes não tem fogo, tem fumaça. E quanto à fumaça, não tem como fazer nada. Mesmo a gente eliminando o foco, o incêndio, a fumaça permanece, porque o mato ainda está verde, é lixo, é entulho. Então é muito mais um trabalho de fiscalização do município, de limpeza do lote, do que um trabalho do Corpo de Bombeiros. Tá? Em caso de incêndios florestais, é bom salientar que além da competência do Corpo de Bombeiros, também é competência da Polícia Militar Ambiental. Então ela deve ser comunicada para que ela faça o auto de infração e a notificação. Deixar claro que na lei 14.910, lá no artigo 1º, diz que é proibido o uso do fogo em qualquer forma de vegetação. Então se você, resumindo, varrer as folhas na porta da sua casa e pôr fogo, crime ambiental. Então não se pode usar o fogo para queimar nada de vegetal. Né? Ressalvados aí as queimadas autorizadas para agropastoris que o Instituto Estadual de Floresta permite. O Geraldo Marques, o sargento Lemos disse que um bombeiro civil não pode dar os primeiros socorros, mas o bombeiro civil é treinado para dar os primeiros socorros, está dizendo ele aqui, está afirmando inclusive. Não é bem assim que acontece, né sargento? Como o senhor disse aqui, temos que diferenciar, é o seguinte, prestar primeiro socorro é a obrigação de qualquer pessoa. Isso aí, qualquer pessoa é obrigada a prestar primeiro socorro. O que é primeiro socorro? O simples fato de você, de uma pessoa caída na rua e você tampar o sol no rosto daquela pessoa é um primeiro socorro. Ligar para o serviço de atendimento médico é primeiro socorro. Nós temos que diferenciar o que é primeiro socorro. Né? E até apesar hoje já não existe mais esse termo de primeiro socorro. Porque antigamente ficava nos primeiros. E não se dava o atendimento hospitalar. Hoje se faz atendimento hospitalar. Há uma diferença entre atendimento pré-hospitalar e atendimento médico. A diferença é imensa. Né? Prestar primeiros socorros, qualquer um do povo pode e deve. É obrigatório, né? Prestar primeiros socorros. Isso não quer dizer que eles são treinados. Diversas pessoas, hoje atendimento de primeiros socorros se dá nas escolas. Se dá em todos os locais, né? Então, nós temos a obrigação de prestar socorro a qualquer pessoa. É de obrigação do cidadão, né? E todos nós temos direito ao primeiro socorro. O senhor acabou prestando um grande socorro e acabou sendo condecorado ou promovido por um ato de bravura. Sérgio. Isso é uma história. O senhor começou a falar isso lá no bloco anterior, eu vi que o senhor ficou meio emocionado, não sei se o senhor pode tocar nesse assunto, se pode falar? Pode. Como é que aconteceu isso? Vamos contar, sim. Bom, uma história longa, uma história complicada, mas eu sou um dos poucos bombeiros que se possui promoção por ato de bravura. Todo bombeiro militar se faz um juramento onde ele tem que sacrificar a vida em prol do seu semelhante, né? E com base nisso, não se promoviam bombeiros por ato de bravura, né? No ano de 2003 eu tive a felicidade, né, ou a infelicidade de estar presente numa ocorrência de inundação onde a nossa região, onde o estado de Minas Gerais, a região sudeste foi extremamente castigada. Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, principalmente, Minas. E nós tivemos então pessoas que ficaram enviadas, eram 10 pessoas enviadas, era uma ilha mesmo, e elas ficaram lá nessa ilha devido à abertura das comportas de uma barragem da CEMIG, e o rio teve uma elevação de 8 metros em menos de uma hora. Inundou diversas cidades e uma situação muito complicada. E essa ilha estava sendo engolida pelas águas. E haviam pessoas lá dentro e o único acesso era um cabo de aço. Aí um colega meu resolveu fazer a travessia nesse cabo de aço, era por volta de 10 horas da noite. Nós tínhamos, a única iluminação era a iluminação de uma câmera, de uma rede de TV que estava filmando. E quando ele foi fazer a travessia, por infelicidade dele, esse cabo baixou dentro da água e foi retirado de cima do cabo de aço e as águas levou o rio abaixo. Naquela época, há quase 15 anos atrás, 14 anos atrás, acho que o sentimento de bombeiro, de fazer cumprir, de salvar, falou mais alto. E numa atitude ali, eu me lancei naquelas águas, consegui alcançá-lo e consegui resgatar com vida. Ele teve alguns dias aí internado, mas mesmo assim, né, graças à minha habilidade natatória, graças a Deus sempre fui bom em natação, mas aí as adversidades da natureza eram bem mais fortes, machuquei bastante, bebi muita água, contraí doença, tenho uma doença hoje degenerativa dos rins devido a essa água, mas eu consegui resgatar aquela pessoa. E por ironia do destino, naquela época havia um capitão daqui da cidade de São Sebastião do Paraíso, que precisava fazer um trabalho, um estudo de caso, um TCC, término de curso, e ele pegou a minha história para fazer esse trabalho. E ele conseguiu provar que aquele ato meu fugia, extrapolava qualquer ação de bombeiro. Né? E nenhum bombeiro até aquele presente momento havia extravasado aquela ação. Nenhum bombeiro havia arriscado tanto a sua vida como eu arrisquei naquela noite. E para salvar um companheiro que infelizmente já era dado como morto. E conseguimos essa audácia. Fui promovido por ato de bravura, eu era cabo na época, fui promovido a sargento. Essa história foi história contada em todos os telejornais de circulação no país, os maiores jornais. E hoje, Coronel Moraes, que é daqui da região de Paraíso, né, muito amigo meu, graças a Deus, e ele conseguiu aí provar para as instituições militares que aquela ação minha era uma ação que extrapolava mesmo aquele juramento que nós fazemos aí em todo o termo de curso, onde eu fui promovido. Hoje eu possuo todas as condecorações que um bombeiro militar possa receber. Eu já recebi, graças a Deus, em vida, e muitos só conseguem alcançar isso daí quando morre. E graças a Deus eu consegui receber em vida, dentre elas aí a medalha por promoção por ato de bravura, que normalmente só acontece promoção pós-morte. Que bacana. Mais do que essa questão da mídia, né? Ser um ato midiático, né? Que a mídia cobriu, acho que mais importante que isso, o que o senhor tem dentro do coração, como o senhor disse, né? Deitar lá no travesseiro com a consciência tranquila de que fez o que era possível, né? E fez o melhor. Satisfação, dever cumprido. É isso daí. Sargento, foi um prazer recebê-lo aqui na Pássaro da Ilha FM, viu? Adorei o bate-papo, espero recebê-lo outras vezes. Agora que o senhor liberou aqui o clube, a gente em breve vai estar sentado numa mesa no clube, quem sabe? Se Deus quiser. Muito obrigado pela presença, sargento. Tônio Marcos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, trazendo informação para a sociedade. Dizer à sociedade que o Corpo de Bombeiros é um parceiro. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, nós estamos inteiramente à disposição da sociedade para explicar, para tirar as dúvidas necessárias. E até mesmo as crianças que aí adoram o Corpo de Bombeiros, o quartel do Corpo de Bombeiros tem portões, mas não ficam trancados. Pode ir a hora que você quiser ir em horário comercial. Nós teremos o maior prazer em receber, em tirar fotos, em dar esclarecimentos, em prestar esclarecimentos à sociedade das mais variadas formas, né? Gostaria de pedir aqui à sociedade, nós temos o telefone 193. Esse telefone é um telefone de emergência. Nós temos um problema sério, que é os famosos trotes, né? Infelizmente acontece. Então nós pedimos à sociedade, primeiro, nós temos como rastrear, isso é um crime, né? Nós rastreamos as obrigações quando prejudica o trabalho. E nós pedimos à sociedade que não faça o uso do 193 para fazer questionamentos, perguntas, para ligar, brincar, né? O famoso trote. Nós temos o nosso telefone, que é o 3551-4560. Pode ficar à vontade. Nós temos também os nossos meios de comunicação através de e-mail, que está à disposição da sociedade, qualquer dúvida. Dizer às autoridades da nossa região que o Corpo de Bombeiros também é parceiro e que há necessidade de se cumprir com a norma, com a Lei 14.130. A lei não é rigorosa, a lei não é, o Corpo de Bombeiros não é rigoroso. Nós estamos fazendo cumprir a norma e levando segurança para a sociedade. A nossa preocupação é a segurança da sociedade. E quando nós costumamos dizer, nós não vamos negociar a segurança de ninguém. O nosso maior patrimônio é a vida das pessoas. Então nós não podemos, nós não nos achamos no direito de oferecer uma segurança frágil para a sociedade, porque é um direito dela. Nós já gastamos tanto com imposto, pagamos tantos tributos. Então nós precisamos reverter esses tributos em segurança, pelo menos em segurança para a sociedade. Muito obrigado a todos por ter me ouvido, obrigado pelos questionamentos, pelas perguntas. Eu que agradeço. Estamos aí à disposição. E sempre que precisar, nos ligue, nós temos aí nosso contato. Vamos sim, com certeza. Chamaremos mais vezes, sargento. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. Intervalo comercial, eu volto já falando com a Letícia Porto, arquiteta aqui de Guaranésia. Vamos conhecer um pouquinho mais o trabalho sobre arquitetura. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.